Começa agora mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa. Gerar da Unidade, ao vivaço para você neste dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Chegamos quarta-feira, dia 20 de outubro. Chegamos para louvar, exaltar e glorificar aquele que verdadeiramente é o motivo da nossa canção, é o motivo da nossa existência. E estamos falando dele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para você, bom dia, minha gente. Bom dia na bênção, bom dia na paz, mediante a tudo aquilo quanto Deus tem preparado para as nossas vidas. Como diz Isaías, capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Glória a Deus. Que bom poder estar com você. Iniciar este dia, o programa Gerar da Unidade, de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas da manhã até ao meio-dia, tendo a reprise no horário das 22 horas. Amém? Que bom que você está aí. Bom dia, como é que você tá? Fala pra mim aí, como é que você tá? Como é que você acordou? Tá frio? Eu sei. Agora aqui em Maricá, pasme, gente, 17 graus. Oh, não! Verdade, muito frio, muita chuva. Nós estamos encarando aí um tempo muito atípico, né, para o mês de outubro, no caso, né, que geralmente mês de outubro a gente tem aí sempre aquele calorzinho, né, calorzinho aí, vamos dizer, de 40 graus, 38 graus. Mas aqui, Maricá, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, pasmem, 17 graus. Temperatura podendo cair mais um pouquinho, bastante chuva, muita chuva, choveu muito hoje, né? Mas Deus tem nos ajudado, Deus tem nos fortalecido para que a gente possa, mesmo em meio à chuva, né, em meio às tempestades, ao frio, poder servir ao Senhor. Porque não é a chuva, não é o frio que vai apagar o fogo do Espírito Santo na nossa vida, verdade ou não é? Não pode. O crente que diz, tá chovendo hoje, eu não vou pra igreja não, que tá frio, querido, desculpa. Você tá muito borocochô, viu? Você tá precisando de uma esquentada no espírito. Por quê? Porque independente da chuva, né, independente do frio, independente da situação, do problema, nós prosseguimos, porque nós não andamos por vista. Nós não andamos por fé, nós não andamos por temperatura. Não é porque tá chovendo, porque tá frio ou tá com calor demais que a gente vai deixar de ir pra igreja, vai deixar de buscar a Deus. E cá entre nós, né? Vamos ser sinceros. Quem é que no frio, quem é que na chuva deixa de trabalhar? É, ninguém é bobo de não ir trabalhar, né? Porque sabe que se não for trabalhar, o patrão vai mandar embora e não vai receber o seu dinheiro, o seu salário, não vai poder sustentar a família, comprar alimentos, pagar, tudo que for necessário, não é isso? Então, no frio ou na chuva, você não vai trabalhar? Então, eu sou assim, eu sempre falo, gente, a prioridade é Deus. É Deus. Por quê? Porque se eu deixo de trabalhar, eu não vou ter dinheiro para comprar alimento, fazer tudo mais, e eu posso ser despedido até do meu trabalho, que dirá deixar de buscar a Deus? Que dirá de ir para a igreja? Então, o que é mais importante, é o teu trabalho ou a tua vida eterna? O que é mais importante, estar preparado para a volta de Jesus ou as coisas dessa terra? Então, ó, dá bobeira não, viu? Yes, não dá bobeira. Levanta, entendeu? Vamos trabalhar. Eu tô aqui, tá muito frio. Levanta, toma um cafezinho, entendeu? Chazinho quentinho, pãozinho com queijo e vambora. Vamos levantar porque esse é o dia que nos fez o Senhor. E Deus tem grandes vitórias para as nossas vidas, ok? Você está no programa Gerardo da Unidade, sou o apóstolo Adonai Luiz Souza, eu vou com você até o meio-dia. E hoje, um dia especial, quarta-feira, quarta de poder na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, às 19h30. Anote o endereço, rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21, aqui em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, ok? E nós estamos aqui com você ao vivo. Ao vivo. É isso aí, ao vivo e chegando agora para nós iniciarmos este ao vivo do programa Gerar da Unidade.

geral da unidade no ar pra você nesta quarta-feira maravilhosa. Que Deus nos dá na presença dele, quarta-feira poderosa, quarta-feira de poder, aonde Deus preparou este dia para realmente nos fazer buscar a sua presença e o seu poder, ok? E ó, avisando você, você pode participar, a participação do ouvinte aqui é fácil, você pode entrar pelo telefone, o DDD é o 21987861298, ó, anota aí, 987861298, DDD 21 aqui do Rio de Janeiro. Eu vou colocar o seu áudio aqui no ar, tranquilo, tranquilo, vou colocar sua participação, ok? Em nome de Jesus, já eu vou colocar o seu áudio, ó. E lembrando a você, você pode participar, 21 987861298, e nós vamos colocar seu oferecimento, sua mensagem e tudo aquilo que você quiser, naquilo que é o contexto cristão, né, para também edificar a vida de muitas pessoas. Diz aí, como é que você está gostando do programa? Você gosta do programa Gerar da Unidade? Então você faz o seguinte, vai lá na página, a página do Facebook, da rede social da rádio, Rádio Unidade Digital, e você vai colocar lá, né, a sua maneira de dizer, a sua expressão, como é que está sendo a rádio para você. Você pode também baixar o aplicativo da rádio, é fácil, fácil. Você vai na Play Store, digita Rádio Unidade Digital, e vai aparecer o nosso mascote, o Unizinho lá, de os olhinhos arregalados. Eu sempre digo que ele é o olhinho da mãe e o zoião, aliás, o zoião da mãe e o zoião é do pai. Ô, produção, me atrapalhei todo aqui, viu? Só Jesus a causa. Não, é sério mesmo, o Munizinho, nosso personagem da rádio, ele puxou o zoinho da mamãe e as orelhas do pai, né? Acho que falei direito agora. Então, vai lá, na Play Store, digita Rádio Unidade Digital. Aí vai aparecer o Uni, você aperta lá, né? Abrir, e vai instalar, vai abrir. E você vai estar conectado 24 horas por dia na melhor rádio do Brasil, a melhor rádio do mundo, que é a Rádio Unidade Digital. 24 horas por dia, conectando você ao Senhor Jesus e Jesus ao seu coração. Ó, nós vamos ter participação agora do ouvinte. Vamos lá? Em nome de Jesus. Ouvinte no ar. A participação agora do nosso querido missionário Adson dos Santos, que vai trazer pra gente aí uma mensagem bonita, legal. E ele mandou pra gente aqui um recadinho. Vamos ouvir a mensagem dele, produção? Tá no ponto aí? Vamos lá, bom dia! Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos aí, né? Os participantes, né? Os ouvintes desta manhã de hoje, né? Que estão aí na rádio, né? Gerar da Unidade. E todos aqueles, né? Que fazem parte, né? Do corpo, né? Da unidade do corpo, que é de Cristo Jesus, ao apóstolo Adonai. Amém, né? Missionário. Aquele abraço ricamente abençoado, né, por Deus. E que Deus ele venha abençoar, iluminar os caminhos dos fiéis na fé, daqueles que neste momento talvez esteja perdendo a sua esperança, talvez esteja debilitado ou debilitada espiritualmente, talvez está passando por um momento que perdeu o alvo que é Cristo, perdeu a direção, né? Talvez se encontra em um labirinto sem saída, mas crendo, sabendo que há um Deus que pode restaurar e buscar, aleluia, a sua vida, um Deus que pode fazer alcançar até você. Glória a Deus. E de encontro a este momento tão difícil, a este momento, né, delicado que estás passando. E quero deixar uma meditação na palavra, amém, do Senhor, né? Se encontra no livro de Salmos, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas prevalece para sempre. Fique com esta palavra a cada um ouvinte, a cada pessoa, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, beijo no coração de todos e fica na santa paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia. Você também, querido missionário Adson dos Santos, servo de Deus, já esteve aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, inclusive já esteve ministrando na Quarta de Poder também. E assim, missionário Adson dos Santos é um profeta de Deus. Como Deus usa ele na palavra e também através das revelações, profecia e das coisas do Espírito Santo, né? Nós cremos nos dons espirituais e o Espírito Santo de Deus, ele usa mesmo. E nós tivemos esta satisfação, este prazer de ter o missionário Adson dos Santos aqui conosco na Unidade Corpo, ministrando a palavra de Deus. Estamos com saudades, viu? Beijo no teu coração, meu querido missionário, meu amigo Adson dos Santos. Em nome de Jesus, todos aí onde você está trabalhando, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu também, todo o pessoal da tua igreja, em nome de Jesus, e a tua esposa, que é charada minha também, né? Juliana, né? Beijão pra você, meu querido, que Deus continue te abençoando. E aí, você quer participar do programa também, igual o missionário Adson? Então você vai fazer o seguinte, você vai digitar no teu telefone aí, já anota no teu telefone o contato da Rádio Unidade Digital, é o 21-DDD-21, número 987-86-1298, e nós vamos aqui colocar o seu áudio, seu oferecimento, tá bom? Em nome de Jesus, e assim como ele, você também vai participar em nome de Jesus. Já já vamos ter mais participações do Ouvinte no Ar, tá bom? Mas chegando agora, eu ofereço essa canção para todo mundo, para você levantar a cabeça. Você viu a palavra que o missionário trouxe? Então, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, eles prevalecem sobre todas as lutas. Então, levanta a cabeça, porque o Senhor é o que nos dá vitória. Tenha sempre o louvor na tua boca, nos teus lábios. Nós, aqui da Rádio Unidade Digital, nós somos uma rádio que temos a maior diversidade de músicas, né, cristãs, do gospel internacional, nacional. Aqui você vai ouvir música no idioma do inglês, você vai ouvir no espanhol, você vai ouvir até no idioma coreano. Eu tô falando sério, é verdade. Porque aqui na Rádio Unidade Digital você tem a maior diversidade de adoração a Deus, tá bom? Por isso eu vou trazer para você agora e oferecendo a todos em coreano. Yes, em coreano, Ministério Agapowership. E esta canção que é a canção dos Salmos 27. E logo após nós vamos trazer mais uma música e a banda Som e Louvor de Janeiro a Janeiro. Mas eu vou oferecer essa canção aqui do Ministério Agapow, lá na Coreia do Sul, né? Ministério Agapowership. E essa canção para todos vocês que estão nos ouvindo, para você entender que a Rádio Unidade é Rádio Unidade mesmo. É diversidade e sim, todas as línguas, tribos e nações louvando ao Senhor aqui na Rádio Unidade Digital. Você está no programa Gerado da Unidade. Vamos lá? Vamos ouvir? Não sai daí não que a gente já volta. Impossível não ouvir. Dez horas, 24 minutinhos, bom dia. Noi는 내 얼굴을 찾으러 하실 때에 내 마음이 죽게 말하되 여호와여 내가 주의 얼굴을 찾으리이다 하였나이다 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 주의 종을 노하여 버리지 마소서 주는 나의 도움이 되셨나이다 나의 구원의 하나님이시여 나를 버리지 말고 떠나지 마옵소서 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리라 여호와여 주의 길로 나를 가르치시고 가르치시고 내 원수를 인하여 더 잘한 길로 인도하소서

ao seu coração. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. 10 horas, 31 minutinhos. Você está na melhor rádio do Brasil. Pode mandar seu recadinho. Quer pedir música? Já já, música no ar. Petição de ouvinte? É lógico, é uma ordem. Bom dia, manda som e louvor. De janeiro a janeiro. Levanta, sai daí, levanta da cama. Levanta da cama, levanta o sofá. Vamos louvar, vamos cantar. Quero ver. Vamos lá. Eu vou te adorar. De janeiro a janeiro. O tempo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou te adorar. Vamos aquecer. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Janeiro, fevereiro, março eu quero te adorar. Abril, maio, junho de Jesus eu vou falar. Julho, agosto, setembro pode vir. Pois esse mundo se nunca se esqueceu de mim. Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar. No carro, na igreja ou em qualquer lugar. No carro, no trabalho, aonde me mandar. De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar. Se você quiser, vamos adorar. Eu sou da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Se você quiser, vamos adorar. Eu sou da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro. O tempo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida sem ser. Só que ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou te adorar, a gente adora a percussão. Entreguei a minha vida sem ser. Chama o céu, chama o céu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O meu prazer é te adorar de janeiro a janeiro. Eu vou falar, julho, agosto, setembro, pode vir. Hoje eu sirvo um Deus que nunca se esqueceu de mim. Outubro, novembro, dezembro eu vou pregar. No parque ou na igreja ou em qualquer lugar. No carro ou no trabalho, aonde me mandar. De janeiro a janeiro, meu prazer é te adorar. Se você quiser, vamos adorar. É só da glória que Jesus vai mandar. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Se você quiser, vamos adorar. É só da glória. Chuva de poder, chuva de unção. Joga a mão pra cima, bate na palma da mão. Eu vou te adorar. O tempo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a luz. Eu vou te adorar. O tempo, o dia inteiro. Entreguei a minha vida 100% pra Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade. Eu vou te adorar de janeiro a janeiro. Eu vou te adorar. continue ligado. Já já, mais sucessos. Mais, muito mais alegria. Mais alegria. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Na estrada, não esqueça de constantemente consultar o nível de combustível no tanque do seu carro. Evite rodar com menos de um quarto de tanque em viagens, principalmente porque você não sabe a distância do posto de combustíveis mais próximo. Chegou na reserva? Corre para um posto! Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. A sua música preferida toca aqui! Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Estamos de volta com o programa. Gerar da Unidade, ao vivaço para você, diretamente aqui da Rádio Unidade Digital, aqui no Rio de Janeiro, Maricá, Itaipuaçu. Ô, minha gente, agora eu quero trazer para vocês um quadro importantíssimo, que é o quadro Melodia ou Melodias Inesquecíveis. Inesquecíveis. E no quadro de hoje, Melodias Inesquecíveis, nós vamos trazer uma saudade imensa deste cantor, que é o Marco Aurélio, que canta a música Promessa. Esta música é uma música que fez muito sucesso, principalmente o campo pentecostal, né? Quem não se lembra, na Assembleia de Deus cantava, né? Poxa, música linda demais. Então vamos matar a saudade, Melodias Inesquecíveis, hoje com o Marco Aurélio. E ele vai trazer a música pra gente, Promessa. Não sai daí que nós já voltamos, já já. Bom dia! Vou voar em direção ao céu de Cristo. Foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo. Repouso para sempre, ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins, também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo. ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Linda demais, Marco Aurélio. Promessa, música do segundo álbum do cantor gospel Marco Aurélio, pela MK Music, em 1995. Linda demais essa música, gente. Aleluia. Rádio, na internet. Eu tô ouvindo. Ouvinte no ar. E é isso aí, vamos à participação de mais um ouvinte no ar aqui na Rádio Unidade Digital. Participação, nosso querido Josivaldo. Bom dia. Bom dia, meu pastor Dunai. Eu quero desejar um bom dia para todos que estão ligados na Rádio Unidade. E quero desejar também que Deus abençoe todos. Seja um dia maravilhoso, abençoado por Deus. Tá bom? Um abraço, meu querido. Ficam com Deus. Aleluia. Deus te abençoe poderosamente também, querido Josivaldo. Em nome de Jesus, que vozeirão, né? Vocês viram, gente? Que vozeirão de locutor. Sei não, hein? Sei não, hein? Eu acho que daria um bom locutor, viu, Josivaldo? Deus abençoe tua vida, meu querido, em nome de Jesus. A todos da Portela e Paiva. É, ele tá no seu trabalho agora, trabalhando também. A todo mundo aí, nosso querido Carlos Martins, obreiro da Casa de Deus, Ivanildo Vidal, Djalma, Baiano. Ih, rapaz, tem mais gente aí, meu pai do céu, que eu não lembro o nome. Mas, ó, todo mundo aí, em nome de Jesus, bom dia na bênção, bom dia na paz. E tem participação também, pedido de música. Chegando, minha gente, pedido da nossa querida bispa, Juliana Souza. Yes! Ela está pedindo a música do Renance Praise, Mil Graus. Bem sugestivo, né, bispa? Uma friaca dessa aqui, Itaipuaçu, Maricá, meu Deus do céu. 17 graus ainda, minha gente. Deixa eu ver se melhorou aqui a temperatura ou não. 17 graus e não muda, meu pai. Mas é isso aí, minha gente, chegando. Pedido da nossa querida bispa Juliana Souza, Renance Praise e a música Mil Graus. Sai daí não que a gente já volta, em nome de Jesus. Mil graus, nós vamos trazer o som do céu pra Satanás. Homens, na presença dos anjos sempre eu te louvo. Vai ser crazy, mil graus. Agenda. E é o seguinte, minha gente, você ouviu aí o Renascer Praise Mil Graus, oferecimento da nossa querida Bispa Juliana Souza. E aqui, logo, lógico, se atendo à agenda da Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, você não pode perder todos os cultos realizados, é a palavra apostólica ministrada no altar. E hoje, quarta-feira, é o culto da unidade do espírito, culto da unidade do espírito, quarta de poder. Então assim, você precisa se fortalecer na força e no poder de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que os dias sendo maus, precisamos a cada dia encher as nossas lamparinas do azeite do Espírito Santo de Deus. Pois é pelo Espírito Santo de Deus que nós vencemos todas as ações espirituais das trevas. Mesmo que o diabo tente minar nossas forças, mesmo que as lutas se levantem, e mesmo que o desânimo bata a porta, nós vencemos, superamos através do poder do Espírito Santo. E exatamente sendo igreja, estando no mesmo lugar, assim como Jesus declarou em Atos capítulo 1 e em diante, para ficar no mesmo lugar, onde seria derramado o Espírito Santo. Hoje vivemos o mesmo mover. Temos a igreja, temos o lugar onde congregamos, onde sendo membros nos tornamos um só corpo, para buscar a unção de Deus, para ouvir a palavra apostólica ministrada no altar, para receber o azeite, a unção derramada no Espírito e para sermos cheios da glória de Deus. Então não falte, hoje, 19h30, Rua Professor Cardoso de Menezes, Rua Professor Cardoso de Menezes, 419, lote 21, aqui em Itaipuaçu, Jardim Atlântico Oeste, em Maricá. Venha às 19h30, venha para a igreja. Não importa o frio, não importa a chuva, não importa a distância, se esforce, porque se esforçando, certamente o fogo de Deus vai descer e a glória de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. Hoje, quarta de poder, você não pode faltar, em nome de Jesus. Chegando e abalando. E minha gente, chegando e abalando, a participação do nosso querido também, apóstolo Diego Matos, faz parte da nossa agenda. Agenda. Apóstolo Diego Matos que estará conosco no dia 7 de novembro. Yes, apóstolo Diego Matos estará conosco no dia 7 de novembro, no horário das 18h30, ministrando a poderosa e santa palavra de Deus aqui na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo, no domingo, no culto da unidade da família. E eu te garanto, você precisa estar aqui, porque Deus vai falar poderosamente na tua vida, tenha certeza disso. Dia 7 de novembro, anota na tua agenda, presença confirmada do nosso querido apóstolo Diego Matos, e ele vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus do culto da unidade da família e abençoando a tua casa em o nome de Jesus, amém? E dia 5 de novembro, atenção, 5 de novembro, anota aí na sua agenda. Agenda. Anota na tua agenda porque é quarta, aliás, é sexta-feira, Batalha Santa, eu já tô tanto na vibe da quarta de poder, produção, eu já tô entrando na quarta de poder, é Batalha Santa, dia 5 de novembro, atenção, 5 de novembro, Batalha Santa, onde estaremos pelejando, batalhando espiritualmente em orações, jejum, clamor, votos e ofertas no altar de Deus, para que toda ação espiritual das trevas, para que toda ação espiritual do diabo seja quebrada sobre a tua vida. Você está ouvindo vozes, está vendo vultos? Você precisa da ação de Deus na tua família, sente que tem uma maldição no teu casamento, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental, financeira, na tua saúde. Você percebe que é uma ação do diabo, está tentando destruir você, está tendo pensamentos suicidas, está tendo vontade de morrer, não está querendo mais sair do quarto, está querendo morrer, meu querido, 5 de novembro, você pode estar aqui para batalhar em favor disso. Porque nesta batalha santa, Jesus vai vencer toda a obra do diabo sobre a tua vida. Eu mesmo, apóstolo Adonai Luiz Souza, estarei no horário das 19h30, sexta-feira, em Santo Jejum a Deus, juntamente com a bispa Juliana Souza e equipe de obreiros, para orar, para clamar, para batalhar, para buscar em Deus a tua liberdade, para buscar em Deus a tua felicidade. E todo o mal que está sobre a tua vida, em o nome de Jesus, será expulso. Pela autoridade apostólica do nome de Cristo e pelo sangue do Cordeiro, você vai ter liberdade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, viu, produção? Consegui falar. E chegando e abalando, minha gente, apóstolo Diego Matos. Chegando e abalando. E como é quarta de poder... Aumentar o mistério aí, vamos. Abra a boca e dá glória, porque o quarto homem da fornalha, ele já chegou pra te abençoar. Apóstolo Diego Matos, aleluia. O quarto homem da fornalha. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.

e essa pessoa não deveria estar, pode colocar tudo a perder. O que você vai ouvir agora pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda. A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, mas não preciso gostar de todos eles. Escute isso. Eu amo a todos, sem distinção, mas eu não gosto de todos. Eu não gosto de pessoas que me fazem mal. Eu não gosto de pessoas que fazem mal aos meus negócios. Eu não gosto de pessoas que fazem mal ao meu ministério. Eu não gosto de pessoas que fazem mal à minha família. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Ah, pastor, mas eu tenho que amar a todo mundo. Sim, mas não precisa gostar de todo mundo. Se a pessoa te faz mal, ame-a. De que forma? Orando para que Deus entre na vida dela através com o Espírito Santo, do Espírito Santo. Orando para que ela tenha um encontro com Cristo e mude de vida, mude sua história, mude sua rota, mude seus pensamentos, suas ações. Mas isso não significa que ela vai fazer parte da sua intimidade. Porque tem gente que não sabe conviver com seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. E se tem pessoas que não sabem conviver e te desejam mal, não leve essas pessoas para a sua vida, pois elas vão te fazer mal. Aprenda isso. Ok? Nós estamos indo para um novo ano, um ano com expectativas extraordinárias, um ano onde nosso propósito é viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, mas isso só vai acontecer mediante ao novo posicionamento nosso. Você já convidou aquele parente 4 anos seguidos para o final de ano na sua casa. Ele bebeu, arrumou encrenca, fez fofoca, causou problema. Esse ano você vai levar de novo. Você está conseguindo entender? Ô, pastor, eu não concordo com isso. Então leva. E ele vai acabar mais uma vez com a sua festa. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável, mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Ok? Amém? É assim que funciona. Então o salmista me diz uma coisa: vitorioso eu serei se eliminar da minha vida o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Não ande com esses 3 tipos de pessoas e leve para a sua vida 3 tipos de pessoas que eu vou te mostrar mais à frente. Por quê? Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela, porque não quis ir para outra etapa com você. Você está entendendo? É como se no colégio você chegasse no final do ano e passasse da 5ª para a 6ª série. E alguns dos seus amigos ficassem reprovados na 5ª. Eles vão com você para a 6ª? Você vai ficar com eles na 5ª? Então, querido, você foi para outro nível. Outro nível intelectual, outro nível mental, outro nível espiritual. Você está em outra vibe. Então não leve a tralha contigo. Aprenda que tem gente que vai ficar pelo caminho. E é assim que funciona. Todos têm a mesma oportunidade, mas nem todos a aproveitam. É assim que funciona. 11:06, Dom Carve, História de Davi. Estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando meu melhor. Ninguém me vê, ninguém se importa. Eu estou aqui sem nada a reclamar. Oh meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel. Eu vim te sobre mim. Ninguém me vê, ninguém se importa, e eu estou aqui sem nada a reclamar. Não me esqueci de você. E Deus manda eu te dizer: não me esqueci de você. Dom Carlos, História de Davi. Agora 11:11. Chegando agora Israel Walton, University Church, Jewel Gang, Alpha and the Omega. Aqui, a música não para. Você está no programa Gerar da Unidade. Rádio Unidade Digital. So that lives can be changed. So that people who are far from God will be raised up into the abundant life found only in Christ. The church is a people, a community. Only a people who have decided to be the church can have that kind of impact in this kind of city. Walking around these walls, I thought by now they'd fall. but you would never fail me. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you would never fail me. Yeah. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness still in your hands. This is my confidence. You never. You're

alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Estamos de volta com o programa. Gerar da Unidade, ao vivaço para você, diretamente aqui da Rádio Unidade Digital, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. E agora vamos à palavra da unidade do dia, em um nome poderoso de Jesus. E a palavra da unidade do dia de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de número 6. E a palavra diz assim: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, 6. Vou repetir. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 16, aliás, Jeremias 18, 6. Bom, Jeremias, ele era o filho de Elquias. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Não porque ele era uma pessoa sentimental, não porque ele vivia reclamando da vida, ou mesmo porque achava que todo mundo era contra ele, ou ele somente que passava por problemas. Jeremias também não é chamado profeta chorão porque ele ficava desejando a morte ou questionando, culpando a Deus. Jeremias é conhecido como profeta chorão porque ele lamentava o pecado do povo, porque ele sentia a miséria e percebia a rebeldia que o povo se posicionava contra Deus. E infelizmente, ele chorava por um povo. Ele chorava a Deus pedindo misericórdia por um povo que o acusava, por um povo que caluniava. Jeremias chorava, lamentava, intercedia a Deus pelos pecados de um povo que o perseguia. É impressionante, ele chorava, orando a Deus pelos pecados de um povo que muitas vezes o machucava. Quem não se lembra quando ele foi jogado em um buraco e foi ali alimentado com pão e água, muitas vezes tendo que dormir em meio às urinas e fezes. Também sabemos que Jeremias, ele andou praticamente um ano nu em protesto ao pecado do seu povo. Por isso Jeremias é o profeta chorão. Porque o choro de Jeremias era o choro de lamentação pelo pecado do povo. Porque o povo não se arrependia. Quem não se lembra quando Jesus chegou diante de Jerusalém e chorou, assim como Jeremias, e disse: Jerusalém, ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas, persegues e mata os profetas que te são enviados. Sim, Jeremias chorava por causa disso. Porque ele pregava contra a idolatria do povo. Porque ele profetizava a palavra verdadeira de Deus. Jeremias não amassageava o ego dos reis, dos políticos daquela época. Jeremias não fazia alianças com homens. O seu chamado, a sua vocação era pregar a palavra de Deus. O seu chamado verdadeiro era anunciar a justiça de Deus. E por isso ele chorava muito. Porque os judeus, o povo de Deus, estava seduzido pelos seus deuses estranhos. Estavam engodados na avareza, no engano, na mentira, na falsidade. Ah, aquele povo estava apaixonado pelo sistema mundano das nações. E como diz o Salmo 115, eles estavam igual aos seus ídolos. Tinham olhos, mas não estavam vendo a verdade. Tinham ouvidos, mas não ouviam a voz de Deus. Tinham boca, mas não falavam as coisas certas. Por isso Deus levanta o profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 6. E mostra para o povo. Primeiro, vocês estão na minha mão. Por isso que ele é chamado de chorão. Porque Jeremias fala a verdade pela palavra de Deus e Deus diz pela boca dele. Vocês estão em minhas mãos. E mesmo diante de todo o erro que vocês estejam cometendo contra mim, será que como o oleiro que faz a obra do seu vaso, que é de barro, em suas mãos, eu não posso fazer o mesmo com vocês? É lógico que Deus pode fazer. Quando Deus fala isso para Israel, o que ele está chamando a atenção é para algo imprescindível que nós, em nossos dias, temos resistido para com Deus. E o que é, apóstolo? Bom, é se permitir estar na mão de Deus. Porque quando nós decidimos fazer as coisas do nosso jeito, desprezamos a palavra, desprezamos princípios espirituais de Deus, resistimos à sua liderança, à sua palavra, é lógico que nós saímos das mãos de Deus. E é interessante, o vaso, ele só pode realmente existir, ele só pode realmente se manter e ter beleza e utilidade se ele estiver na mão do oleiro. Por isso que muitas pessoas se perguntam, como que eu cheguei a esse momento de desânimo espiritual? E quando você vai perguntar a algumas pessoas, por que que você saiu da igreja? Por que que você deixou o ministério? Por que que você se afastou de Cristo? Por que que você não quer seguir mais a palavra? A pessoa sempre vai dar a justificativa, que foi por causa disso, por causa daquilo, e por causa disso, a igreja é assim, o pastor é assim, o evangelho é assim, mas a pessoa nunca vai assumir. Ela decidiu sair das mãos do oleiro. E exatamente isso está acontecendo. Em nossos dias, estava acontecendo com o povo de Israel. O vaso foi quebrado. Por que que muitos vasos têm sido quebrados? Porque não tem se permitido estar nas mãos do oleiro. Não tem permitido que o oleiro dê forma. E você quer saber de uma coisa? Sabe qual é o primeiro passo para que possa se fazer um vaso de verdade? Com utilidade? O primeiro passo é a separação do barro. Existem mais de 200 tipos de barros no planeta. Você sabia disso? Existem mais de 200 tipos de barros no planeta, mas apenas 8 tipos são usados para fazer um vaso. Isto é, mais de 182 tipos de barros são descartados porque não serve. Porque não serve, mas apenas 8 é separado. 8 é separado. Porque esse tipo de barro para fazer o vaso não é um tipo de barro que você vai encontrar em qualquer lugar. Isto é, Deus nos deu o privilégio de nos escolher mediante a milhares e milhares de pessoas. A sua graça nos achou, o seu amor nos alcançou. E hoje Ele quer verdadeiramente nos aperfeiçoar como vasos. Mas nós desprezamos isso. Porque o processo da separação é um processo muito exigente. Por isso que o Espírito Santo, por isso que Deus, Ele insiste em falar com as pessoas para santificar a vida, para buscar a Ele, para ler a palavra dEle, para orar, para jejuar, para realmente se dedicar. Por quê? Porque o vaso de Deus precisa ser separado. A palavra de Deus diz Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é, separe-se. Mas o problema, por que muitas pessoas têm se distanciado? Por que muitas pessoas têm se justificado de não estar na casa de Deus e não buscar a Deus, de não servir? Porque não quer se separar do mundo? Porque não quer se separar da sua arrogância, da sua soberba, dos seus pecados? Assim como o povo de Israel no tempo de Jeremias não queria se separar dos deuses, não queria se separar da sua vida pecaminosa. E fazendo assim, qual a primeira coisa que faziam? Era perseguir as autoridades. Era perseguir Jeremias. Eram as autoridades políticas se levantar contra o profeta. Eram os falsos profetas profetizarem em nome de Deus. A mentira e o profeta Jeremias com a verdade profetizar e ele ser agredido pelos profetas. Porque separação tem um preço. Se verdadeiramente você quer ter a transformação na tua vida, se você quer ser um vaso de Deus, um vaso útil para a obra de Deus, um vaso útil para o reino de Deus, um vaso que tem condições de ter dentro de si a mais pura água viva do reino, que é o Espírito Santo. Você precisa se separar. Você precisa rejeitar o mau cheiro do pecado, o lamaçal do pecado. Você precisa se humilhar mediante a potente mão de Deus. Para que é o tempo dele, para que é o momento dele, mediante a tua separação, mediante ao agir da separação de Deus também, você seja usado. Sim. Talvez você se pergunte por que você está passando por tantas determinadas coisas. Porque muitas vezes Deus leva esse primeiro processo na nossa vida, nos fazendo muitas vezes viver situações para nos separar das outras situações que nos separam de Deus. Você nunca se perguntou? Porque a maioria das coisas que você quer, Deus diz não. Você nunca observou que muitas vezes você quer ter razão nas coisas e Deus te mostra que você está sem razão, que você está errado, que você está errada? E por que Deus vive fazendo isso? É porque Ele quer te separar do erro. Ele quer te separar do diabo. Ele quer te separar do mundo. Porque Deus, como oleiro, Ele, mediante a milhares e milhares de pessoas, te escolheu. É um privilégio ser escolhido por Deus. É um privilégio o Deus Criador dos céus e da terra olhar para mim e dizer: eu quero você. Eu quero te usar, eu quero te ungir, eu quero te encher de água viva, eu quero fazer de você uma fonte de águas. Então, vale muito a pena ser um separado de Deus. Vale muito a pena ser um vaso e separado para a obra de Deus. O segundo passo para se tornar um vaso na mão de Deus é ser amassado. Pois depois do oleiro ter escolhido o barro, ele vai ter que fazer a segunda obra. A segunda obra é amassar. E quando se amassa o barro, se tira as impurezas, sujeira, os pedaços das coisas velhas. E quando isso é limpo pelo amasso do oleiro, então o oleiro começa a jogar água para amassar a argila dura, para amolecer, para tirar as impurezas. E depois da água começar a entrar naquele barro amassado, começa a dar forma. Aleluia. Permita Deus amassar você. Se está doendo hoje, se Deus está permitindo você ser jogado lá embaixo, é porque Deus está tirando a impureza do teu coração. Deus está tirando a autossuficiência de você. Deus está tirando a soberba, a arrogância, a independência, a rebeldia. Porque Deus quer te limpar e Deus vai te limpar. E quando Ele te limpar, vai chegar o terceiro processo. E o terceiro é o molde, a forma. Então, depois de te dar a forma, depois de você ser amassado, limpado, então Ele faz como Ele quer. Ele vai te fazer da maneira que Ele quiser. E depois de ter forma, vem o quarto e último passo. É o teste do fogo. Por isso que muitas pessoas não entendem o que é servir a Deus. As pessoas dizem, eu quero ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Quer? Então por que você não deixa Deus te provar? Como que você quer ser um vaso novo se Deus não pode te amassar? Se Deus não pode te moldar? Como que você quer ser um vaso novo se Deus não pode te botar no fogo? Porque o vaso verdadeiro é testado no fogo. Porque é no fogo que o oleiro vai ver se ele não vai rachar. Deixa Deus te fazer de novo. Deixa Deus te fazer de novo. Deixa o Espírito de Deus mudar a tua história. E você verá que para a sua glória, o avivar de Deus chegará. Porque você não vai ser mais aquele vaso velho, impuro. Mas você estará pronto para receber a água viva. A água viva do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Palavra da unidade do dia. Lord, if I find favor in your sight. Chegando J. Thomas, for your glory and send the winds. Por sua glória, envia. Hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest desert. I'll travel near or far for your glory. I will do anything just to see you. To behold you as my King, for your glory, glory, I will do anything just to see you. To behold you as my King, Lord, if I find favor in your sight. Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest desert. I'll travel near or far for your glory. I will do anything just to see you, to behold you as my King, for your glory, for your glory. I will do anything just to see you. In your spirit, send the wind of refreshing, God, send your glory down. Send the wind of refreshing, God, send your spirit. Send the wind of refreshing, God, send your glory down. Send the wind of refreshing, God, send your spirit. Send the wind of refreshing, God, send your glory down. Send the wind of refreshing, God, send your spirit. Send your glory down. Send the wind of refreshing. God, send your spirit. Yeah. Jay Thomas, Furry Glory e Sandy Wings. Por sua glória, envia os ventos. Para a glória de Deus, e o Senhor nos faz um vaso novo, exatamente quando Ele faz a nossa vida, transforma, molda-nos como um vaso novo, então Ele envia os ventos do Seu Espírito. Agora nós vamos à intercessão apostólica, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós te bendizemos, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. E nesse momento, em unidade corpo, juntamente com os ouvintes da Rádio Unidade Digital e do programa Gerar da Unidade, nós clamamos por cada vida, cada pessoa que se sente, Senhor, desmotivada, desmotivada. E como um vaso, talvez esta pessoa, por causa dos pecados, por olhar para o homem, por desistir do chamado, por desistir de caminhar na Tua presença, e até, meu Deus, por resistência e rebeldia às autoridades, esta pessoa quebrou o vaso. Saiu, meu Deus, da Tua palavra. Saiu da diretriz do Teu Espírito. E mesmo teimando, mesmo, Senhor, insistindo, dia após dia, parece que essa pessoa, meu Deus, está perdendo a fé e já quase se desviando. Mas o Senhor é aquele que tem sempre uma palavra para a nossa vida. Por isso, eu oro e intercedo por esta pessoa, que como um vaso, talvez caiu, como um vaso, se quebrou, como um vaso, permitiu abrir brechas, e a cada dia as águas do teu Espírito escapou, saiu, e esta pessoa como um vaso está agora, meu Deus, quebrado, vazio. Mas é o Senhor que restaura os vasos. É o Senhor que nos amassa, que nos limpa, que nos molda. É o Senhor que nos dá forma. E é o Senhor que nos aquece, nos enrijece, para que pelo fogo do Teu Espírito sejamos fortes pelo Teu Espírito. Por isso agora cada pessoa fortalece. A cada pessoa renova. Quebra todo o poder de Satanás, desfaz todo o desânimo espiritual. Eu oro, Senhor, pelo Teu povo, a vinda da Tua igreja nesta noite, na quarta de poder. Eu clamo, meu Deus, para que Satanás não os engane. Meu Deus, essa pessoa que tem mágoa com a autoridade espiritual. Esta pessoa, meu Deus, que tem ódio da igreja, que talvez por causa de erros ou por questões pessoais, esta pessoa, meu Deus, está até mesmo dizendo que nunca mais vai pôr o pé na igreja por causa de alguém que está com mágoa. Pai Santo, restaura esse vaso, fecha esta brecha, derrama do Teu Espírito Santo e traz a restauração. Pai Santo, muda o coração, até os nossos próprios corações. E faça-nos vasos novos na Tua presença. Eu clamo, meu Deus, para que toda oposição do diabo ao Teu povo nesta noite seja quebrada. Que toda ação do diabo, toda ação na mente, no coração que convença as pessoas e não ir à igreja por causa do frio, da chuva, seja agora colocada por terra em nome do Senhor Jesus. E que Teu povo seja liberado com autoridade, com fé, com coragem, com ousadia, para Te buscar nesta noite, Pai. Eu clamo por essa pessoa, para que receba agora o teu Espírito Santo, para que receba renovo, para que receba graça para continuar. E aqui, Pai, profetizamos a cura, milagre e ressurreição na vida de cada pessoa. É o que nós te pedimos, em unidade corpo, no nome poderoso de Jesus, que assim seja feito. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Levante-se. Hoje, a partir do horário 19h30, Rua Professor Cardoso de Menezes, quadra 119, lote 21. Venha buscar poder de Deus. Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo. Venha, venha buscar. Porque o Senhor vai te batizar. Ele vai te encher do Espírito Santo. As águas vivas do Espírito vão transbordar no teu ventre, vão transbordar na tua vida. Mas não aceite ficar de baixo, ficar embaixo, ficar no chão, na lona. O teu lugar é na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, estamos chegando ao final. Foi muito bom estar junto com vocês. Um abração a todo mundo que nos acompanhou até agora. Você que esteve fielmente aí até o final do programa. Lembrando a todos que no horário das 22 horas, nós estamos de volta na reprise do programa Gerado da Unidade. E amanhã, 10 horas da manhã, ao vivo, com todos vocês. Deus te abençoe, fique na paz. Vem aí as 10 melhores, as 10 mais, e continue focado na programação da Rádio Unidade Digital. Ore por nós. Um forte abraço. Deus abençoe. Em unidade e corpo, em nome de Jesus. Valeu demais. Tchau, tchau. Paz. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui.